O dia 26 de janeiro na história, 1827, o Peru torna-se uma república independente. 1887, o tenente-coronel Antônio de Sena Madureira e o marechal Deodoro da Fonseca foram recepcionados e ovacionados como heróis pelos cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. O episódio faz parte da questão militar, como ficou conhecida uma sucessão de conflitos que envolveram oficiais do Exército Brasileiro e a monarquia entre 1883 e 1887. Essa crise política culminou com a proclamação da República em 1889. 1917. Nascia em Niterói, no Rio de Janeiro, Antônio Calhado, jornalista, romancista, biógrafo e dramaturgo. 1955, nasce o aclamado guitarrista Ed Van Halen. 2011, morreu o ator, diretor e produtor John Herbert. 2020, Kobe Bryant, lenda do basquete, morre em acidente de helicóptero aos 41 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.